45, solo 35, livra direita, solo 12, um decimal 9. 219, igual, 945. O Papa Romeu, Serra Oscar Vieta, atualizado, vai direto, bridge. Tá presente, bridge, obrigado, Serra Oscar Vieta. Moro 645, boa tarde. Tô ligado, táxi, vem Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 27, no 645. Mantenha 1500 pés, acione o código 0122. Página 1010869. Olimpo 00, autorizado táxi via Alfa, reporte na Delta. Decolado 37, controle 1-35, bom voo. 1935, voo 1869, um bom trabalho, senhor. 5-1-3395. 25-1-3395, céu, quer dizer. Desse mantenha 3.000, ajuste 1.011. 3.011, 1.43. 1.43 tem o tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo ao nordeste, mantendo 1.500 pés no tráfego pequeno porto. 7, 1.43. Pode estar autorizado o ingresso na Juliette. Gente, aguardo o ingresso da Juliette, táxi da Nova da Santa, após o início, Juliette para qual posição? Função, portão 4. Portão 4, obrigado. O Saulo, Gostané 6201, no portão 4, para o Pistec, acionamento. 1-3395. 1-645, desconsidera a instrução, manter a posição na, antes da Juliette, devido ao portão 4 estar ocupado. Tá ciente, 1-645 vai manter antes da Juliette. Recebeu a solicitação do 6201, do Oxané? Oxané 6201, após o táxi da TAM, estará autorizado push e acionamento. Ok, tem uma aeronave da TAM então, efetuando o push back acionamento, após a passagem, vai efetuar o push back acionamento, é isso? Afirmativo, Oxané 6201. Ok, obrigado. Utilizado o ILS, do Oxané 6143. Firma, autorizado, aguarde para descer 2.000. Mantém ainda 3.000, aguarda no cruzamento contrário. Não mantendo nenhum, patrulha. Puxa aqui acionamento do 4206, botão 08. Azul 4206, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Coordenação, chama de táxi, 4206. Ok, agora já cruzou o contrato, está livre de descer os 2.000, informe o localizador. Contrato localizador, 6143. Estão 1-0 para o pátio militar. Para o táxi, o Tantra 567, 125 a bordo, autonomia de 4 horas e 34 minutos, alternando o Ribeirão Preto. Tantra 567, confirme para o César Mano. 125. Gente, autorizado o táxi via Índia até ponto de espera da pista 1-0, Lacha Mitorra em 1-18-95, ajuste 1-0-1. 5-0 no 1, até o ponto de espera da 5-0, Sandra, 567. 869, autorizaria, vamos, Telefa? Autorizado. Telefa, autorizado, vamos, 869, grato. Então, Xané 6143, chame a torre 1895. 1895, 6143. Xané 6143, final LSX2. Gente, 6143, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 1. E 11, livre pouso na 1-0, Xané 6143. Torre Salvador, 3567, está no ponto de 0 no 1, pronto. 3567, após o Chanel na final, ali mantendo no 0. Gente, após o Dronado ali, mantendo o 6201 da Oxanera, acionado para o táxi, forma 148 a bordo. Temos 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Confirma, Oxanera 6201. Afirmativo, acionado, pronto para o táxi, 148 a bordo, 4 horas de autonomia e o alternado é Guarulhos. Xanem 6201, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 1-0, na Xame Torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-1. Ok, 1011 no ajuste, livre o táxi via Índia, ponto de espera 1895, Xanem 6201, obrigado, bom trabalho. Uno 645 autorizado, ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, no 645. Azul 4206, confirme pessoas a bordo e alternativa. Azul 4206, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia, na Xame Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-9. 143, solo 44, liga direita, solo 121, decimal 9. A direita é o liberal, 9, 143. Solo guardado, Xanero 6143. Xanero 6143, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa, reportaria. Bom. Controle Salvador, Kilo, Kilo Lima, tá vindo. Chama a torre 1895. Tipo 5464, pronto, 4. Torre Salvador, é o Papatango, Kilo, Kilo Lima, boa noite. Boa noite, Kilo, Kilo Lima, ingresso na final no 7, após final de 3 milhas. Vou colocar na final 3 milhas do Kilo, Kilo Lima. 1-1-9-35. Olha, 201 no ponto de espera, 1-0 pronto. É 201 ali, mantém 1-0. Ali, mantém 1-0, 6-201. Puxa estacionamento. Trip 5464, estou autorizado para o estacionamento, chamo para o táxi. Decolador 46, controle 19 decimal 35, bom voo. 3935, boa noite. Juliette, portão 01. Obrigado, Juliette, passe para o 01, passe. 360, vigilância. 360, 3567. Torre Salvador, Papatango, Quilo, Quilo Lima, final de 3 milhas, 17. O Lima livre pouso 197, ventou no 10 graus com 89, altímetro no 09. Livre pouso para o Quilo Quilo Lima, após o pouso está autorizado o backtrack para o bateu da mata? A princípio sim, aguarde autorização. Aguardando autorização, Lima. Boa noite, ISO 4206, 010. Boa noite, 4206, mantenha o ponto de espera. Mantenha litoral, chama 2, 71895. 6201, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus com 89. Livre decolagem, pista 1-0, chama 6201, iniciando. 4206, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Solo 35464, está com 62 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Aracaju para o táxi. 35464, está autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 1-0, lá chame torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1. Via Pátio, ponto de espera 1-1-8-9-5, 35464. Decolador 49, controle 120 decimal 8, com voo. Corrigindo, controle 19 decimal 35, com voo. Sim, ativo, controle 1935, grato, ponto abaixo, até já. Frequência livre a estacionar. Colado, não se escuta. Sename 201, boa noite, contato radar, siga para o nível 360, vai direto Leda. Afirmativo, direto para o 360 e direto para o São Leda, 6201. Controle Salvador, autorizaria o TAM 3567, vai na proa de Elefa, é presente? Autorizado, TAM 3567. Vamos Elefa, 3567, grato. Trip 5219, Romeu confere, aguarde cópia. 102, avistado. Prezado, Ventuno 20 graus com 9 nós, altímetro no 019, reporte solo controlado no GRE. 1-0-1-1, reporte para solo controlado GRE, guardião 02. Seja bravo, prossiga. Eficiente, Otani de Abravo, reporte com esse final para RIMAR. Curta final para a Inhonha, reportará a Tânia de Abravo. Fuso 4206, decolado ao 51, controle 199 decimal 35, um voo. 199-354-206, ótimo dia. Salvador, muito boa tarde, ISO 4206, decolado na PUCA, passa 1100. ISO 4206, suma nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, 420 mesmo. Livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós. Livre decolagem da 1-0, 3-4-6-4. Siga. O guardião 02 decola sentido oeste, confirme. Vento 1-2-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-9, reparte fora do solo. Tipo 5219, pronto, cobre. Controle 1-9 decimal 35, um voo. 1-9 decimal 35. Direita saída água, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5174. Controle 1-9 decimal 35. Rádio 102, fora do solo 53. Controle 1-9 decimal 35, um voo. 4-9-3-5-0-2. Estava de atraso, confirmando reparte solo controlado na RMA. Positivo, céu, vai chamando solo controlado na RMA. Controle Salvador, 35464, PUCA, transição com a Ju. 5464, suba nível 190, saída PUCA, vigilante. 190, solicita 150 como nível final, 35464. Guardará com Recife só um instante. 5464. Azul 4206, controle. 4206, prossiga. Fui direto, Romeo Fox 018. Direto, Romeo Foxtrot 018. 4206. Está 3897, formação Romeu, atualização São Paulo Guarulhos, nível de voo 320. São 3897, Romeu confere, aguarde para a cópia, número 2. Escuta, a saída seria? Pelo campo, para um sobrevoo, na ponte nova, pelo máximo 10 pés. Ok, está livre para seguir, condições visuais, 500 pés, guardião 02. Condições visuais, 500 pés, 02. Gol 1166, desça para 2000, ajuste 1011. Vitória tá pronto pra cópia? Sempre. Gravador Vitória, 360 nível autorizado, via amplo, esquecido zero. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, lida após Eudes, 11935, o controle, 5411, transponder. 360, previsto 50, decola 10. Curva direita da El, lida Eudes, 1935, 5411. 645-2000, correto? É pode para puxar acionamento. Agora eu falo puxa acionamento, no 645. 219 livre após táxi. Guarulhos, poderia confirmar sua rota? Aqui está disponível para a gente, é uma coisa 1-0. E após esse mato, DCT AWIC, DCT Maricá e 44? Deu um ativo. Tem, temos 340 pré-autorizado, sim? Ok, sem problema, a gente copia e depois coordena aí. Eu estava, é, Trânsito 97, Salvador Guarulhos, 340 nível. Eu fiz o 1-0, SMAP, DCT AWIC, DCT Maricá, anda pelo 44, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 11935, controle, 5407, transponde. Autorizado 340 para São Paulo Guarulhos, via Apesolo 1-0. Faz SMAP, AWAKE, Maricá e prossegue com o Volto Alto. Decola 1-0, curva direita, saindo da El, Leda Bridge, 119-35, controle 5407, transporte para 3297. Procedimento correto, é puxa de estacionamento. Agora aí, puxa de estacionamento para 3497. 3297. 185. 12685 agora, 4206. Sapatão Juliette Tango Zulu, boa noite. Aciona identificação, contato radar 59 milhas, sudoeste do Rio de Salvador. Vou na prova de TAP, pré-chegada mar e repasse para a descida. Autorizado, repasse estabilizado, voo no 166. Vou no 166, informo o tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 1 mil pés, Alfa Serra 50. Trip 5464, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, trip 5464. Trip 5219, 59 no PLB, autonomia de 3:30, Altair na Montes Claros. Pronto, teste táxi. Autorizado táxi, Engie Alfa no ponto de esperada 1-0, torre em 1-1-8-9-5, aqui negar 1-0-1-1, boa viagem. Engie Alfa, ponto de espera do 1-0-1-8-9-5, 0-1-1, no ajuste 5219 da Trip. Trip 5464, autorizar direto Maceió. Maceió, trip 5464. Nono 166. Nono 166, complexo final de procedimento, Sérgio Torre. 118.95. Nono 118.95, gol, Nono 166. Salvador, boa noite, gol no 166, estabilizado, passando externo, baixado travado. 166, boa noite, avistado, calibre pouso na 10, o vento de 110 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 011. Ajuste ao 10 no 1, está autorizado o pouso, a pista no 0, gol no 166. Chute 5219, após a aeronave da Gol que pousa, alinha e mantém a 1-0. Escolar Guarulhos, poderia confirmar essa rota? Gente, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, veio o 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trilha, posso confirmar a rota. Nicolau da 10, Leda após Leda Bridge, 11935 controle, 5403 no transporte. Tango Julieta, Tango Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste ao 01. Uno 166 no solo 05, na livrada à direita, chama o solo em 121 na decimal 9 e tenha uma boa noite. Siga, guardião 02. Gente, mantenha assim condições visuais, litoral, 1.000 pés, ajuste no 091, reporte parque de epitócio. Vento é de 110 graus, 8 nós, está livre da decolagem da 10. 5, 2, 1, 9, decolou 07, o controle em 1, 19, decimal 35, tenha um bom voo e uma boa noite. 19, 35, grato. Agora o instante para o início do pushback, VZ97. Gente, você confirmar o motivo? A aeronave da, o ingressão da aeronave da Juliette vai conseguir para o portão 8, ok? Aí após a mesma liberar a retaguarda, já está autorizado o seu pushback, VZ97. Ok, então a gente pode coordenar aqui a compensação da manutenção aqui do push, assim que a aeronave passar, poderia continuar com a aeronave? É, aqui está na alfa agora, acabou de pousar, vai ingressar na Juliette para o portão 8. Então após a passagem, tá livre o TAP 3297 para chamar para o ataque. Gente, o Gol no 1166 vai ingressar na Juliette, vai prosseguir para o portão 8. O 1166. Ingressa na Juliette, prossegue para o portão 8, Gol no 1166. Guardião 02, para ingresso no circuito Chame Torre, 118 decimal 95. O Guardião 02 prossegue para o GAE, confirma. Dá pra gente autorizado a atuar direto o GRAE, reporte cruzando a final da 0, Guardião 02. Autorizado, Julieta Zulu. Guardião 02, a estrada cruzando a final 10, está autorizado o pouso no 4-4, o vento de 1-0 graus com 8 nós, o altímetro 1011, reporte no solo controlado. 1011, reporte no solo controlado, Guardião 02. Pushback, 4504, aguarde para o pushback. Guardando, 4504. Trip 5464, chame centro Recife, 126, decimal 85. Gol no 971, boa noite. Chegada bom, desça para nível de voo 050, ajuste o 90 no 1. Com 2, 1, 5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Autorizado táxi, via Indy Alto, ponte esperada 1-0, chame torre, em 1-1-895, quem negar 1-0 no 1, boa viagem. Livre o táxi, via Indy Alto, ponte esperada 1-0, chama torre 1895, um bom trabalho, então 3897. 1-645, porém, equipe de solo, que após a aeronave da TAM passar sua retaguarda, está livre pushback após táxi. Após a aeronave da TAM, Papatango Juliette, estamos no Lu, desça para 2 mil pés, permaneça ajuste, autorizado, final do procedimento em LSXUE, após estabilizado. Trabalho estabilizado, estamos no aqui no solo 1-4, frequência livre, tenha uma boa noite, o Guardião 02. Salvador, muito boa noite, está 3897, quanto será pronto? 3897, boa noite, autorizado alinhar e decolada 1-0, vento é de 1-0 graus com 8 nós. Linda, cola 1-0, está 3897. Para o táxi, o Gol 1645, tem um total de 120 bordos. Um alternado, senhor, vai ficar com pinas, 3 horas e 6 minutos atrás. Utilizado táxi, via Indy Alpha, no ponto esperado 1-0, torre em 1-1-895, QNH-1-0-1-1. Poderia só confirmar o PLB? 118 pessoas a bordo. Sim. Obrigado, uma boa noite para vocês. Pode ser, Tango Juliette, Tango Zulu, complete final do procedimento, semi-torre, 1 no 8, decimal 9, 5. 7, decolou azul, 7, chame o controle 1 no 9, decimal 3, 5, tem um voo, uma boa noite. 9, 3, 5, boa noite. Oi, boa noite. Passando direto, Tango Zulu no localizador. Juliette, Tango Zulu, boa noite. Reporte passando externo, vai pousar na 1 no 0 mesmo, Copinho? Ah, 1 no 0. Gente, reporte passando externo. Então, 3897, contato radar na decolagem, submantenha, 340, saída dial. Autorizado, líder. Autorizado, líder, obrigado. E mantém, ok? Aguarde o instante para a decolagem, ali mantém inicialmente. Ali mantém, então, vou no 645, obrigado. Confirme o vento para o Juliette Tango Zulu. 110 graus com 8 nós, Juliette Tango Zulu. Viu, Juliette Tango Zulu? O presente vai modificar para 1-7, vai ajudar aí, pode ser. Ok, então tá cancelando o plano, é isso? Tá bem, nós tá em condições visuais, a gente modifica, sessão 1-7. Ok, cancelou o plano então, 1-9, circuito pela direita da 1-7, reporte o torcedor na final. Bom trabalho. Obrigado, bom. Número 645, vento de 120 graus com 8 nós, está autorizada a sua decolagem da 90. Iniciando 90, boa noite, vai ter que pegar aí. X-Ray Charlie Foxtrot, ciente, vou na flor do VOR de Salvador, reporte para a modificação do plano de voo. Gol no 971, desça para 2000 pés, ajuste no 01, autorizado para o procedimento ILS XUE, responsabilizado. Desce 2000 pés, com 1-0-1-1, no reportado estabilizado no ILS XUE, gol no 971. Salvador está 3897, começando a se coordenar por de motiva. A quase coordenação com o centro, gol... Então, 3897. Aguardando. E 11. Tango Zulu, autorizado, baixado, checado. O 1645 decolou de Salvador aos 20, chame o controle em 119.35, tenha uma boa noite. Vou chamar o controle 119.35. 1645, obrigado. Controle Salvador, gol 1645, subida da El. Gol 1645, contato radar na decolagem, submantenha. 360, saída da El. 360, saída da El, 1645. Então, 3897, autorizado direto, Brit. Brit, obrigado, 97. Juliette, estamos indo no solo aos 22, autorizado, Black Track, reporte livrando. Total 9894, sem restrição, desça para 3000 pés, permanece o ajuste. 3894, sem restrições, desça para 4 mil pés. Patanga X-Ray, Charlie Foxtrot, desça para 4 mil pés e aposto para cancelamento. Goma 971, autorizado direto do Duna, reposto estabilizado. Reposto estará estabilizado, Goma 971. Trip 5219, chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 60, 1288, 5219. Total 9894, redução para 2009, número 2 na aproximação, desça para 2 mil pés. Permanece ajuste autorizado para o procedimento, reposto estabilizado. 2 mil pés, reduzindo 2009, reportará estabilizado, total 9894. Utilizado ELS X-Ray, voo no 971. Voo 971, no complexo final de procedimento, semi-torre, 118, decimal 95. 118, 900, com o gráfico. Gol 1971. Gol 1971, boa noite, avistado, altímetro 1011, o vento de 110 graus com 8 nós, está autorizado pouso na 10. Leve pouso na 10. Por gentileza, reporte o trem checado. Reportará, senhor. Gente, o Chanel Meluz Fumado, autorizado táxi via Indy Alfa no ponto de esperador no 0, torre em 1895, que é legal no 011, boa viagem. As suas telas já baixaram travado, rumo no 971. Ciente no 971, tudo repouso. Grato. prossiga. Tropa em cancelamento, possibilidade de uma final longa da 17, pro Charlie Fox. X-Ray Charlie Fox, responde voo modificado aos 2127, desça para 1500 pés. Reposta rotatória visual com campo. Reportará rotatória visual com campo, X-Ray Charlie Fox. Gol 971, torre 118.95. Gol 645, chão no centro Recife, 125.1. Recife 125, 1, gol 645. Estabilizou o campo à vista, total 9894. Total 9894, completo final do procedimento, torre 118.95. 295, boa. Tan 3894, desça para 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2000, sobre estabilizado, 3894. Então, Lador, boa noite. Total 9894, estabilizado, média. Torre 118.95. 3895, boa noite, Charlie Fox. Boa noite, bom pouso. Escuta total. Eu chamei a 259 e mantenho o ponto de espera, 0. Torre Salvador, cordial, boa noite. Para bater mais Street Charlie Fox. Está aproximando o final da 197, tem um campo no visual. O X-Ray Charlie Fox vai fazer espera sobre a rotatória a 1.500 pés com curvas à esquerda, ok? Positivo, Charlie Fox. Confirma o número de aproximação do Charlie Fox. A princípio é o número 3, ok? Tem uma aeronave agora passando externo, após ter uma aeronave a 2 milhas de duna já. Poxa, tem possibilidade de manter a vertical da presente posição em espera, senhor? Afirmativo, pode ser, ok. Faça um 360 agora pela direita. Possível que pouse depois da aeronave estar na final da 10, ok? Positivo, pela direita, tá, X-Ray Charlie Fox. O 1971 da Gol no solo 30, livrando a direita, o solo 21.9. 219 graus. Salvador, boa noite, Gol 1971, livrando. 171, vai prosseguir via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, com 1971. Total 9894, livre pouso na 10, o vento 120 graus com 9 S. Livre pouso, total 9894. Tá bom. É. O Charlie. Perdão, o X-Ray Charlie Fox está visual com a nave na final do 0? Positivo, visual, Charlie Fox. Só tem como se enquadrar na final do 7 para ser o número 2 aí após a aeronave na curta da 10? Com certeza, Charlie Fox. Ok, então por gentileza, ingresso final da 7, aguardar autorização para o pouso. A próxima aeronave é o E2 da Tampa, agora passando duna, 180 nós, ok? Então agiliza a final da 7. Positivo, está agilizando, está enquadrando a final. O voo está 3894, fui aliás, passando duna. A 3894, boa, completa aproximação, agora autorização para o pouso. 94. Puxa 6259, após o 27 na curta, ali mantém a 10. X-Ray Charlie Fox tem condição de agilizar para o pouso, 97? Está agilizando, X-Ray Charlie Fox. Ok, autorizado o pouso 97, cheque trem, vento 120 graus com 89, o altímetro 1011. Livre pouso 17, baixado e travado, Charlie Fox. Qual o pátio de estacionamento? Aerostar. 7. O TAN 3894 informa um citation na curta final da 17, pousa lá antes do senhor. Tem uma aeronave da Avianca tomando posição na 10 prestes a iniciar a rolagem. Aguarde apenas a pista ali para o pouso. 3894, está visual o contrato no final da 10. O total 9894 no solo 32, por gentileza, agiliza a liberação direita e chama o solo 21 desse manobre. Chama 6259, reautorizado, a linha decola da 10, vento 120 graus com 8 nós. Linha decola 10, acionário 6259. Veja aí. Mário Diogo. Charlie Fox no solo aos 33, táxi autorizado até a área está. Tenha uma boa noite. Três, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o altímetro 1011, o vento 110 com 8 nós. Desde pouso 190, até 3894, baixado e travado. O Ucha 6259 decolou os 34, chame o controle 119.35. Tenha um voo, uma boa noite, agradeço pela agilidade. 119.35, graças daqui a pouco. Oi, boa noite, Ucha 6259, passa 1300 da El. Ucha 6259, contato radar na decolagem, subir, mantenha 360 saída da El. 360 saída da El, 6259.